Parece que você sente cheiro de bebida de longe. Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu número na tela do celular, perguntando onde você tá. Sabe onde minha saudade aperta? Quando seu dedo me aperta na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega. Cê sabe o que eu sou, incapaz, e a falta que me faz. Aí que mora um perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. E aqui vale a pena, vale a cama, vale o risco. Quem é o ganhou pra quem já tá podido? Aí que mora um perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco. Quem é o ganhou pra quem já tá podido? Aperta quando o seu dedo me aperta na palavra que me acerta, deixa minha raiva cega. Cê sabe o que eu sou, incapaz, minha falta que me faz. Aí que mora um perigo, aí que eu caio lindo, aí que eu sei das consequências, mesmo assim moído. É que vale.